quadro, meu. Que merda isso aqui, cara. Meu Deus do céu, Jonathan. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo aqui. Agora só o Jonathan, eu não tô entendendo. Será que não pode ter mais de 4 pessoas no chat, meu? Pelo celular, não. Puta que pariu, caralho, meu. Mas, manda o WhatsApp pra ele, hein. Isso que é foda, cara. Já mandei aqui no message, vou mandar no WhatsApp, cara. Mas essa tecnologia não funciona, cara. Quando você precisa, não funciona, cara. Vocês defendem. Nossa, tanto, é uma merda. Tem tecnologia que não funciona aí? Ah, filha da... Ah, falou. Agora chegou, atendeu. Chegou até com interferência, vai ver. Chegou tão, tão fodão que chegou com a interferência dos infernos, velho. David ainda tá aí, cara? Eu tô aqui. Cara, quem tá com essa interferência maluca, cara? Só isso. Pera aí, vou ficar no mudo. Melhorou aí. É. Agora fica aqui o resto. Sou eu? É, você. Ô, oh, sai de perto. Não, deu uma melhorada agora, não deu? Tá emitindo radiação. E aí, parou? Parou. Ah, já era ventilador, então. O cara grava com uma turbina na cara dele, né, tá ligado? Mano, é outono, tá, cara? Pode começar essa porra, cara. Tem pauta? Não, não tem pauta não, cara. A gente só vai lembrando aí. Bom, tomara que você tenha histórias boas, cara. Todo mundo, né? Jonathan também, né? Oh, desculpa, tive que tirar o fone aqui, foi? Porra, presta atenção! Começou bem. Nossa, isso. Já tá bem. Esse cara tá concentradão, né? It's a riddle. Speak, friend, and enter. What's the Elvish word for friend? Melon. Cara, eu já comecei errado, cara. Mais um Memocast. Me desculpa, mas é culpa de vocês, hein, cara. O episódio de hoje são as raivinhas, cara. Raivinhas do cotidiano, raivinhas de tudo, cara. E olha só quem voltou pra participar desse podcast. Quando o assunto é irrelevante, o cara volta, né? Senhor David Machine, o suposto editor, né, do podcast, que editou 2 episódios no máximo, está de volta, né? É isso aí. Ah. Editei os 2 melhores episódios do Memocast. Não. Não foram. Foram legais, mas não foram os melhores, né? A única pessoa que escutou, editou e, tipo, não escutou o resto, né, cara? Ah, Dani, você não vai escutar o resto, que esse moleque vai editar e igual foda-se, né? Escutei, mas que assunto, sei lá, eu não domino esse mundo mágico dos cinéfilos. Da cultura pop, né? Nem dos cinéfilos, né? E chegando com toda a interferência do mundo de novo aqui, né? Jonathan Sonalda, por favor, conserte isso. Não é possível, velho. Ele tá perto de uma antena, velho. Sei lá, uma roupa de bombril, não sei o que tá pegando. Cara, você bota aquele chapéuzinho dos sinais, tá ligado? Aquele chocolate da Hershey, lá, que tem formato de cone. E a gente tem o convidado, olha só, cara. O roommate do Machine, rapaz, cara. Não, mas é isso que você é, cara. É o roommate dele. É, conhecido aqui. Roommate, vocês moram juntos aí, cara. Roommate, né? Tem que dividir o aluguel aí. Cara. Cerqueira, o futuro web designer aí de... Não posso falar o que agora, né? Isso aí, sigilo. E a gente vem aqui se juntar num assunto relevante, né? Como sempre, né? E casa cheia, assunto relevante, né? Vamos falar das raivinhas do dia a dia. David Machine, que estava fora daqui, né? Eu já queria jogar ele na fogueira, não. Aquele povo que não tinha nenhuma raivinha, mas eu sei que ele tem, cara. Eu sei que você tem milhares, cara. Principalmente agora você está vivendo sozinho, cara. Você deve ter algum problema do cotidiano dele. O problema agora é comida, né? Porque eu tô despegado novamente. Ah, é? Mais uma vez. Cara, é mesmo. Ó, ele só tá voltando pra editar e participar do podcast porque ele está desempregado. Ele saiu da vida de dar tiro no cu da bandidagem, né? Está de volta aqui, vai até editar esse programa graças ao... Desemprego, né? O desemprego, né? Ainda bem, né? Agora vou estar de boa, né, cara? Mas como é essa sua vida aí de... Todo dia eu tenho que fazer comida e eu não sei como eu vou comer, cara. Você vive sozinho. Fazendo um macarrão novamente, né? Fazer macarrão todo dia. Exato. Todo dia de macarrão. Macarrão em dobro, é isso aí. É a única receita que vocês sabem. Infelizmente. Eu sinto a tristeza na voz do David. Não, ele tá comendo macarrão há uns, o quê? Uns 6 meses? É macarrão, cara. A gente tá cagando já fatiado já. Essa vida de macarrão tá me deixando enjoado. E sem falar o nosso colega grande mestre culinário Lucas aí, que conseguiu fazer o extraordinário, falou: vou fazer uns hambúrgueres legais aqui. Fez os hambúrgueres, eu comi. E fui parar no hospital com intoxicação alimentar. Nossa, velho. É sério isso? É, porque quando eu fui lá no prazo de validade lá do hambúrguer, tava vencido. E o óleo que foi usado também tava vencido. Aquele óleo que você junta, né, cara? Tipo, tá na frente, eu não vou jogar não esse óleo, né, cara? Deixa aí essa merda, né? Que aí vai juntando dias e dias, né? Mano, já imaginei a cara do Lucas, velho. Tipo, é um Ming, assim, que se foda essa merda. Você joga tudo lá dentro. Eu nem vi, cara. Eu comi também. Até que não deu nada. É, então eu só estou... Porque é fresco, Não, mas ele ficou mal, cara. Ele ficou assim, se debulhando. Deu dó dele. E você não se sentiu mal, não, né? Não, nada. Foda-se, né, cara? Esse cara é fraco. O gordo aqui comeu 3 rodelas e o outro comeu só uma, né? Não, eu comi 3 também. Foi 6 pra cada um. 6 pra cada um? É, 3 pra cada um. 6. Caralho. Não. David, você deu uma de Homer naquele episódio lá que ele passa mal comendo as paradas do Apu lá, cara, estragado. Você viu que tava estragado e você continuou, né, cara? Exatamente. Porque falei, meu Deus, se eu não comer isso, eu vou ter que comprar comida. Vou comer isso aqui e foda-se. Cara, meu, mas pra falar a verdade, né, comida também agora é um puta de um problema, né, meu, cara? Porque já é um saco comer em casa, aí você é obrigado a comer fora. Eu já vi que vocês não levam nada, né, pra comer. É obrigado a comer fora e tá caro pra caralho, né, meu? Tá caríssimo as coisas. Tá caro. Aliás, isso já poderia ser a primeira raivinha, né? Que, por exemplo, você para pra comer e vai ter que pagar uns 4, 5 reais uma mísera coxinha. É, né? Isso mesmo, cara. Primeira raivinha já. A primeira raivinha é comer fora hoje em dia. Tá um inferno, cara. Aqui do lado tem dois lugares que fazem marmita, né? Podrão, aí nos primeiros dias que eu tava comprando aqui a marmita, um deles eu comprei, veio um feijão assim, meio cheio estranho assim, mas eu falei, eu tenho que comer isso daqui porque não tem mais dinheiro nenhum. Aí eu comi e foi o primeiro dia de se alimentar na nova casa. É, tem esse o risco, né? Quando você come fora, a grande chance de vir um bônus, né? Da salmonela e as doenças aí. É só um bônus, cara. Ou é ficar passando mal, ou é você pagar caro pra caralho, né, meu? Eu ainda continuo indo, não. Ó, aqui, o Jonathan e o David sabem muito bem. A docele, né? A gente sempre vai... We will always have docele, né? A gente sempre vai ter esse lugar, né? É pra censurar, né? Isso daí? Porque não, pode falar. O nosso coleguinha Andrew, né? O Andrew é um fresco, cara. Ele achou uma barata um dia, né, quando ele tinha... Caraca, ele achou como se fosse a coisa mais normal, né? É normal, cara. Todo estabelecimento, cara. Se você for lá no Fazano, deve ter uma barata, cara. Aí um dia, quando ele tava no hospital, né? Uma vez ele foi internado lá, ele pediu não sei o que, que a mãe dele comprou um pão doce, não sei o que, e veio uma baratinha até hoje, cara. Falou, ó, eu tô indo almoçar, você vai lá na baratinha, não sei o que, cara. Afetou ele, né, cara? Tipo, ele ficou que nem o Batman quando perdeu os pais. Né? O cara virou. Isso traumatizou ele, né? Traumatizou o cara, né, meu? Fresco. Agora você vai lá, né? Tipo, a doceira meio que ficou agora meio quase gourmet, né, meu? A gourmetização também, que é outra raivinha aí, já pode vir assim. Eu achei uma merda como ficou. Não ficou não, cara. Ficou bom, cara. Ficou bom. Tem bastante coisa lá, só que, né, é meio gourmet agora, né? Você tem que pegar... Não, parece que a gourmetização de lá roubou a alma dos funcionários. É o que parece. Eita, porra, mas é negra, né? Sabe o que é engraçado agora? Agora tem médico almoçando lá, mó brisa. Nunca. É, porque virou gourmet, né? É, sério, é foda. Então, agora não é mais barata dentro do rocambole. É simplesmente rocambole de comida chinesa, né? Porque eles comem barato. Não é barato, é comida chinesa. É, dá uma maquiada. É um saco, né? Porque agora vai, sei lá, 10 médicos pegam 4 mesas, saca? E você fica na merda, ó, esperando aí, cara. E pior que eu acho que ficou melhor agora. Bom, funcionário, perdeu lugar. Eles aumentaram, só que, tipo, aumenta, só que ganhou mais gente, né? Então, é foda, entendi, né? Meu? Aliás, isso já pode ser a terceira raivinha, né? Você vai sentar pra comer e o lugar tudo cheio. Ah, é. Terceira raivinha, velho. Fica esperando e seu horário de almoço vai pra bosta. Isso quando você não é favorecido. Por exemplo, eu trabalho num lugar onde meu almoço é meio-dia. Você chega pra comer, tá tudo lotado, cara. Aí você só tem uma hora. Aí você tem que se virar, não sei lá, no quanto minuto pra comer em 5 minutos. Porque o tempo na fila que você passa pra pegar a comida já foi toda hora de almoço. Ainda bem que eu não tenho essas regras de hora, né, cara? Eu não vivo pelas regras. Um sonho. Eu não vivo pelas regras, eu consegui enrolar mais o meu almoço. Mas também adoro o lugar que você trabalha, né? Não, eu odeio o lugar. Eu odeio, calma, cara. Mas eu odeio o lugar onde eu trabalho, mas dá pra você fazer isso. Ou menos isso, né, meu? A Torcelli agora tem um lance lá, né? Tipo, eles juntaram todas as mesas, né, cara? São 4 mesas, só que são 2 bem pertinho uma da outra, né, cara? Você sempre vai ter que dividir com alguém. Mas você já percebeu, cara, que ninguém quer dividir uma mesa? Mas, obviamente. Depende. Se você for num lugar onde tem muito idoso, eles até gostam disso. Mas idoso é free talker, né? Idoso é muito free talker. Mas você já percebeu, cara? Dependendo da pessoa, você chega, você não quer sentar junto com ela, você vai pro balcão, whatever. Ou você tá sentado sozinho, cara, a pessoa olha pra você e não quer sentar com você, cara. É bizarro isso, cara. E se senta, parece cadeira, fica cobrindo o prato assim pra você não ver, mano. É triste. Pra você não cuspir no prato dela, eu acho que é isso. Não, 2 vezes, né? A pessoa pergunta, alguém tá sentado? Eu posso realmente sentar aqui? Eu posso realmente? Eu já escutei isso, cara. Caralho. Realmente, para. Não, fale por educação, né? Bem, eu já sou bem filho da puta mesmo, então eu almoço escutando podcast, né? Dane-se, cara. Eu escuto o meu podcast, hein? Bota a propaganda aí, David. Tchim! Então eu tô a mínima, assim, cara. Essa pessoa vem e pergunta, nem escuta às vezes. Pode olhar. Mas é bizarro isso, né, cara? Então, mas você sente um desconforto quando uma pessoa pede pra comer do seu lado? Não. Eu acho que não tem problema também. Eu não vejo. Eu sinto os olhares assim, das outras pessoas. Mas é meio bizarro, assim, cara. Sabe onde eu queria isso, cara? Num busão, cara. Eu odeio. Aí sim eu odeio. Almoçar no busão? Idiota! Não. Eu odeio dividir o lugar no busão, entendeu, cara? No fundão, assim, cara. Eu acho um saco, cara. É engraçado. Aí no busão, ninguém... Todo mundo quer ir lá, né? Foda-se você vai apertado agora aqui, porque eu vou sentar e foda-se você. Eu não, cara. Geralmente, se eu vejo uma pessoa lá, não tem outro lugar, eu fico de pé, cara. Eu sou bem escroto nisso. Você só pega um busão na sua vida? Você é meio uma merda aquele ônibus? Desculpa, se me leva do ponto A ao ponto B, David. Faz o trabalho dele, né? Ele faz o trabalho dele. Eu posso ir lá, né? O David, ele tem uma raiva que me provoca uma raiva. A raiva de que todo mundo pega o mesmo busão, cara. É uma raiva de todo mundo. Fala aí, Jonathan. É uma raiva, cara. A raiva escondida. A raiva puta, sei lá. É. Não, o ideal é você pode ir pro próximo, a próxima raivinha já do David, que é, por exemplo, pegar o metrô. Cara, ele tá na cidade de São Paulo. Olha, acompanha meu raciocínio, cara. Ele não gosta de usar metrô, cara. Então você não anda pra lugar nenhum. Se você anda pra algum lugar, é demorando umas 3 horas, cara, de ônibus. Ah, não gosto do metrô, não. Ele disse que povo desgraçado, que o um cara de e o ônibus não é o povo nossa, desgraçado. O ônibus é um transporte moderno aqui. É claro. Eu aqui, olha como você é inteligente. Aí pega aquela bosta lá, enche pra caralho. Tem 50 vagões vazios, desgraçado, dentro do meu vagão. Que filha da puta, viu? Caralho. Não, aí exatamente, é ver que você tem do povo. O ônibus enche, né? Ninguém pega ônibus. O ônibus é a coisa vazia de São Paulo. Não, quanto mais ônibus dá volta, mais vazio ele é. Não. Essa é a vantagem do ônibus. Não, cara, não. Eu vou sim, objetivo. Então, aquela bosta que ele olha ali, as pessoas não sabem que dá a volta, porque elas pegam lá, mas só pra descer ali na escola lá de Playboy lá do Playboy lá embaixo. Só por causa disso que elas pegam esse ônibus aí. Ué, tão cheio assim não. Mas mesmo assim, David, é uma regra que você tem contra o povo, cara. Entendeu, cara? Eu gosto desse povo, eu acho uma merda. Eu não gosto de pegar o Vila Moraes, porque tem um monte de gente, aquela bosta, e a gente só pega aquilo ali pra chegar mais rápido. Cara, o Vila Moraes. Aí tem que pegar outro também. O Vila Moraes, pra quem não é da Zona Sul de São Paulo, né? Só explicando, é um micro-ônibus infernal. Quem sai da saúde, cara, e vai até Vila Moraes, é um inferno, cara. Mas o David pega essa merda, cara. É já da hora. É tipo um mascote dele, é. Não, mas o que mais me irrita no David é os pseudos ônibus que cortam caminho, só que eles não cortam caminho. Cara, uma vez eu fui com o David na Comics, cara, de tarde, meu. Era só voltar dentro do metrô. Não, vamos pegar no ônibus, cara. A gente foi até o Parque Dom Pedro. Tem tipo, uma rota alternativa, né, ele falou. Tipo, demorou 2 horas, meu, pra eu chegar na minha casa, meu. Mas você economizou dinheiro. Você não pegou o metrô, gastou integração. Só que eu levei quase 3 horas. Foi 3 lugares que você pegou. Os 3 lugares passam o metrô e o ônibus ali corta ali por dentro. É muito mais rápido. Olha, não demorou 2 horas. Você tá exagerando. Não. Eu podia ter pegado o metrô, ter levado 40 minutos. Eu peguei 3 ônibus, cara. Um até pra República. A gente tava na Paulista pra ver, não tinha linha amarela ainda. Foi muito mais fácil pegar o ônibus, porque o caminho é reto. Quem anda, não, quem, David, quem vai pela não, Augusta não, ali, cara, sabe. Não, cara, não, cara. A gente levou quase 3 horas, foi bizarro. Não, não, é rapidinho aqui, cara, levou um ano, cara. Um trânsito maldito às 7 horas da noite, tá ligado? Nossa. Ah, isso foi outro dia, eu tô falando do dia que foi pro... Foi lá pro... pra Santa Efigênia com o ônibus. Não, não, beleza, cara, mas aquele dia, meu, a gente saiu da Clínicas ali, meu, era só ter pegado o metrô de volta. Não, não, vamos até o Parque Dom Pedro, do Parque Dom Pedro. Nossa, é, cara, é, cara, meu, tipo... Clínicas? Quando foi isso? Cara, foi uma vez que a gente foi na Comics, eu lembro até hoje, cara, final da tarde, a gente saiu lá do hospital, meu, a gente foi de metrô e não quis voltar, cara. Não, eu não vou pegar esse metrô às 5 horas da tarde, tá maluco, cara, ia ser uma merda, só que é uma linha reta, cara, pra trás. Não, não. Vamos até o Parque Dom Pedro. O Parque Dom Pedro, vamos pegar aquele fura-fila de fudido, né, cara? Vamos criar uma ponte, né, cara? E vamos falar que é um fura-fila, né, cara? Até o parque. Na verdade, era um fura-fila. Era o projeto antigo do fura-fila, do Maluf. É, mas é muito fudido. Foi customizado aqui, e melhorado. Sim, é um transporte de infernal, cara. Até chegar no Sacomã e até pegar outro ônibus infernal até minha casa, velho. Quase 3 horas, um trecho bizarro, cara. Uma hora só. Mas pronto, já tirei do meu peito. O seu micro-ônibus lá, Vila das Mercedes. É uma delícia, né, de ônibus pra pegar, né? É uma delícia, eu vou sentado, e vou lindo. Não, da saúde. É, alguém tá com interferência aí, não sei quem é. Nossa, muito foda a interferência. Mal, acho que sou eu que tô aqui, pera aí. Melhorou aí? Fudeu tudo agora. Meu, tô quase pistando isso com uma outra raivinha, velho. Vai ser a próxima, cara, vou falar agora. Eu vou sair aqui, pera aí então, vou ver o que tá acontecendo. Acho bom esse cara voltar nessa chamada, hein, mano. Porque senão eu fico maluco, eu não vou começar outra não. Tá vendo? Não é você que vai editar mesmo? 1, 2, 3, 4! É, agora você vai ver, viu, David? Agora você vai ver, viu? O do que você fez lá do Velocidade Máxima podcast, eu achei da hora. Nossa, eu gostei. Medo, né? Não escutou nenhum depois. Tá no 15º, né? Não escutou nenhum. Né? Não, eu escutei alguns, mas aí tava me irritando, assim. Tava me irritando, ó. Que filho da puta, cara. Tava me irritando pelo grandes espaços de áudio, assim, ah, falar alguma coisa. É! Aí depois, tá quieto. Pois é. Ah, isso. Aí tá depois bem corrigido, tá, meu uma Deus, coisa, você me desculpa. Assim, ó, aqui, que da hora esse filme, né? Aí depois vai o Sérgio. É verdade, eu não sei o quê. Me desculpa, meu, vamos, David. Vamos já... Só que, olha, isso aí já tá corrigido já faz, meu, uns 6, 7 episódios, cara. Aí é que bom, aí eu vou ver agora o último não, tá mesmo. Não, é, né? Como é que é? Voltou atrás, Sergão? Ah, não é bem assim. Não, é, eu tô falando que não, porque eu sei que o David não vai escutar, tá ligado? Não, fresco, ele vai escutar o que ele editou, entendeu, cara? Isso aí que é legal, né? Vamos começar um podcast e não escuta nenhum, tá ligado? Filho da mãe. Só que depois... Não, tá ouvindo, você Lucas, não viu a média de downloads grande? Aham, Cláudia, senta lá. O Lucas, ele tá desenrolando o fio do headset. E aí, vocês não querem dividir o microfone, não? Não. Você tá falando aonde, David? No seu celular? Tô falando no meu celular. Pronto, melhorou aí? Melhorou. Opa. Agora sim, hein, meu? Bom, é que o fio tá emaranhado, aí ele, sei lá, dá mal contato. Ah, já pra começar a nova raivinha, eu queria... Eu vou continuar do David, porque é engraçado. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Não, David. Aqui, enquanto a gente deu uma parada aqui na gravação, sabe, como o David não dá a mínima pra esse podcast, ele não escuta nenhum episódio, falou que achou uma merda, né? E, sei lá, escutou 3 episódios que eu tinha editado no começo, ah, tá uma merda, não vou escutar o resto, cara. Deu uma melhorada foda. Você tá alterando o que eu disse. Não, não, cara, o Jonathan tá aí, cara, de prova aí. Eu ouvi tudo, hein? Uma raivinha que eu peguei com ouvir o podcast de vocês é falar mal do filme que eu gosto, cara. Mas a gente não fala mal, cara, a gente não fala mal. A gente não fala mal. Ah, cara, pra mim é como se eu estivesse no show e vocês esfaqueando, tá ligado? É muito ruim, mano. É muito ruim. Eu dei até uma parada, sabe? Você ficar meio triste assim, não. Eu, pô, estão debugando aí. Mas o que a gente falou de errado, cara? A gente não. A gente não pode ser muito puxa-saco, cara. Não é muito puxa-saco. A gente seria um omelete, mano. A gente não recebe que nem um omelete. Se a gente recebesse que nem um omelete, a gente tava falando bem, hein? Cuidado, hein? Isso aí pode, né? É isso aí, dá processo, mas deixa lá, vai. Eita, eu não sei, não, né? Não, não. Edita aí. Pode deixar, David. Pode de frente. Pode falar comigo aqui. Eu tava vendo de busão. Tem uma coisa que me deixa com raiva. Raiva a ponto incomodado é quem leva a esfirra pro busão, cara. Porque. Que pariu. Eu não sei. Acho que deve ter uma propriedade na esfirra que gruda, mano. No ônibus. Fica aquele cheiro ruim pra caralho. Caralho, ruim. Não é ruim, cara. Fica ruim, mano. Não fica ruim, cara. Fica ruim porque se associa à sujeira do ônibus, cara. Não, é que não. Você não é gordo. Gordo sente fome, cara. A gente acha legal, aí, né, cara? Cheiro de desgraça é aquele macarrão instantâneo com um balde, que é um copo. Aquilo ali é o Rio Cup Noodles. Gostoso. O cheiro do inferno, isso aí. Sabe qual que é o cheiro do inferno, cara? Quando a gente ia pra aula lá do CIE, lá no centro, já passar no Terminal Bandeira, aquele pão de queijo do Terminal Bandeira. Alguém lembra disso, cara? Nossa, cara, eu tenho vontade de dar um tiro na cabeça, cara. É muito ruim. Você via de metrô, eu ia de ônibus, então eu não sei o que é isso, não. Mas é o Terminal Bandeira mesmo, cara, de ônibus, cara. Passava lá, cara, era horrível. Não, eu pegava o ônibus lá do alto do Ipiranga, aquele trolebus lá. Ele vai lá e deixa no CIE, depois de passar 2 horas de itinerário, aí eu descia lá no CIE, 11h30, tá quase vendo? Fechando. Tá vendo? Esse auto contradiz, né? 2 horas de itinerário, né, cara? Depois, não, é muito rápido mesmo, cara. Eu ia tão... É um trolebus, ele é lento, naturalmente. Parabéns. Fora que ele fica parando pra... Não sei se é trolebus, aqueles que ele fica na curva, o cobrador tem que sair pra arrumar os fios elétricos, a paixão deles, né? É isso aí, velho. Isso aí que eu perdi a foto clássica do cobrador, tava tentando arrumar o negócio do trolebus. Aí o motorista, não é assim, é claro que é assim. Deu uma faísca, começou a soltar fumaça. Aí o motorista tirou rapidamente. Aí o cobrador, não, eu acho que isso é normal. Foi colocar de novo, começou a pegar fogo o negócio. Tá pegando fogo, bicho! Seus amadores, né? Puta que pariu. Seu Jonathan, você tem alguma raivinha aí de cabeça? Puta, raivinha de... acho que lembrei de uma agora. Aquele simples momento que todo mundo já deve ter passado no trabalho. Tá lá, 5 horas, assim, ou 5 minutos pra você sair do trampo, assim. Já arrumou todas as suas coisas, assim, já mochila nas costas. Aí chega, te vira uma filha da puta e diz: ai, eu preciso que você faça alguma coisa pra mim. Tem como ser agora? Aí você fica com aquela cara assim, né, então, né? Tá, posso sim. Maluco, velho. Aquela que diz que isso... Ah, você vai tirar isso aí de letra, rapidinho pra você. Isso é bom nisso. Eu sei que você, mano, consegue, né? Nossa, como maluco. Assim? Mas vai ser a pior coisa que ela pode esperar, né? Se tiver pra cagar em cima, você caga. A oportunidade dá um negócio bem porco. Nossa, não que eu faça isso. Não que eu faça isso, deixar claro. Uh-huh. Já era, viu? O David não vai cortar isso aí, não, hein? Não, vocês podem tentar fazer que nem eu, né? Tipo, já dá 3h30, 3 horas. Ah, tchau, viu? Já, estou indo a bater meu ponto, viu? É meio longe. É, então, sério, por mais que você reclame do seu trabalho, todo mundo que tem essa liberdade pra poder fazer isso, velho. Tipo, assim, eu tô zoando. Você tem a liberdade de ser um grande filho da puta pro resto dos anos que tá tomando sério. Exato. É essa a liberdade que você tem. Chega seu chefe, ô, tem como você fazer isso? Você já ouviu assim, não, cara, não tem. Não, só que o problema é lá que, tipo, eu não tô lá no prédio do hospital, estou lá no prédio do ambulatório. Realmente eu tenho que subir a rua pra bater o ponto, porque lá o ponto do ambulatório está quebrado, então todo mundo já meio que cai fora, entendeu? Então se você, né, eu vou ficar aqui até fechar esse prédio. Não, né? Sérgio, você trabalha com público? Você já falou que trabalha lá no administrativo, mas você não tem nenhum contato com público? Sempre tenho contato com público. Principalmente agora que eu sou obrigado a ficar na parte da tarde lá, passando, criar testado de hora, cara. Teve uma linda, cara, esses dias, né? Tipo, eu uma situação mesmo. Eu nunca tem paciente linda, entendeu? É, está no hospital. Julgando aí. Até tem, sim, mas aí foi o Andrew que falou. E, tipo, toda vez que o Andrew fala lá, cara, eu nunca confio no taco dele, né? Desculpa, o Andrew não tá, né? Não sei se ele vai escutar, mas eu preciso, né? Olha, eu sempre pergunto, cara, o atestado é pra você ou pro acompanhante ou é pros dois? Mas aí, você libera o atestado fácil, assim? Não, é o atestado de hora, entendeu? Aí eu pego e pergunto, né? O cara responde, não, é pro meu filho, né? Daquele jeito lindo, né? Caramba, Sérgio, você fala isso agora que tá precisando de vários atestados de hora aí? Eu tô pensando aqui... Mas é de hora, cara, é só de hora, mano. É só de hora. Mas do dia. Ah, mas já ajuda já, né? Ajuda, claro. O atestado de 11 horas ajuda pra caramba. Caralho, né? Você foi se atendido e levou 12 horas. Cara, puta que pariu, né? Você sabe que é com as filas do pronto-socorro, né? Não, mas não é um pronto-socorro, é um ambulatório. É totalmente diferente. Quem vai saber? Quem vai saber? Telefone, né, cara, do serviço social. Não, tá na hora de você atender e falar pronto-socorro, pois não? É pronto-socorro, é ambulatório, porra, cara. É totalmente diferente. Mas eu sei que a pessoa pedindo, né? É pro seu filho, tá. Já tô quase terminando. Ah, mas e o meu? Cara, eu fico maluco com isso. Mas eu te perguntei, senhor, cara. Não, mas é pra mim também, não sei. É que ela decidiu quando você deu a oportunidade, né? Ela viu, caraca... De frio assim? Meu Deus, então vai pra mim também, né, do trabalho. Aí, porra, mas aí você tem que recomeçar. Pra você também, pra ele, pra você, pra meus amigos, todo mundo. Você faz tudo. né? Se eu soubesse, né, cara? Ah, mas não dá, Ninja. Porra, meu, 8 horas de atendimento é foda, né, cara? 12 horas, isso não existe, né? Mas qual é o tempo mínimo? Tem uma coisa que dá raiva é você esperar pra atendimento, né? É um saco. Mas quanto tempo, no mínimo, você fica pra esperar? O pronto-socorro já esperei 5 horas. Aí, já justificou o atestado, já. Ah, mas pra... é 2 horas, 3 horas pra você ser atendido. É ambulatório, né? Depende do ambulatório. Eu lembro do onde o Jonathan trabalhava, às vezes tinha nem que ficava da 7 a 1 hora da tarde, né? É, já dei já de 6 horas já. É, mais ou menos, é 6 horas. Oh, podia ter feito tá bom, um... senhor médico, tá bom. Da próxima vez eu te arranjo, pô. Oh, pode cortar isso aí, senhor. Não. Você acha que não vou cortar, né? Ficar esperando. O atendimento é um saco, ainda mais quando não tem internet. E, meu, você ficar parado sem fazer nada, vendo aquele tempo sendo desperdiçado com porra nenhuma, cara. Aquilo me bate uma mistura de frustração com ódio indescritível. O pior é a pessoa. Pronto, que... outra raivinha já, né? Esperar em fila. O pior, cara, no atendimento hospitalar, cara, é a pessoa do lado e começa a contar a história da vida dela, né? Contar em todos os lugares. O campeonato de desgraça começa na hora, né, meu? Mas eu tive isso, eu tive aquilo. Puta que pariu, velho. Eu não frequento tanto hospital pra saber qual é o top 10 da conversa, mas eu acho que deve ser uma merda, né? Porque eles estarem lá. Essas que começam normalmente com: teve um tempo, eu tive isso, foi uma loucura. Que bosta, cara, é horrível. Não, eu... cara, mas acho que hoje em dia, pelo menos pra mim, deu uma melhorada. Isso porque geralmente eu tenho algum joguinho, cara. Nem que eu não tenha internet comigo no celular, eu tô... ou um joguinho ou um podcast. É, que bosta, cara, eu não gosto, mano, eu não gosto. Se tiver que ficar parado, eu fico andando em círculo, tá ligado? Sim. Ah, não consigo não, mano. Eu acho o tempo super desperdiçado. Esse pau de fila, eu tenho um poder bizarro, cara, de ir na lotérica e ter automaticamente uma fila gigante. Ou uma fila... Esse é o status quo da lotérica. Ou a fila pode ser pequena, cara, mas sei lá, a pessoa que tá na minha frente vai pagar 10 mil contas, entendeu? Não adianta nada. A fila é pequena porque é um inferno. Ah, antigamente tinha uma birra com os atendentes de lotérica. Mas aí eu fui amadurecendo e fui vendo, não, mano, olha o tanto de gente ferrada, gente escrota que eles atendem, cara. Eles têm que ser assim mesmo, porque eles merecem. Quantidade de fudido, né, cara? Ah, mano, você é louco, mano. O pessoal de lotérica, eu não dá nem pra traçar um perfil, mano. E geralmente eu sempre vou pra fazer uma coisa só na lotérica, né? É só carregar meu bilhete único. Tá manjando bem, hein? É, eu acho que você esqueceu. Eu tenho qualquer terminal, mano. Eu sei, cara, mas eu realmente não pego ônibus no terminal, entendeu? Então, como meu ônibus só passar, eu tenho preguiça de subir até o metrô, entendeu? Pra carregar o negócio é mais fácil ir na lotérica do lado do hospital. Eu recarrego no meu celular, né? Mas eu sei, agora eu descobri esse belo aplicativo da SP Trans aí, né? Agora eu vou parar de ficar... Mas você não segue o Twitter da SP Trans pra ficar mais bem informado? Não, porque eu não sou um busólogo que nem você. David, tipo. Muito interessante, velho. Eu não sou fã da SP Trans, que nem você. É, se você não segue o metrô da depressão. Ah, o quê? Você não segue o Twitter? Ah, não. Como assim você não segue o Instagram deles? Como assim? Instagram da SP Trans deve ser uma coisa inacreditável, viu? Deve ser um cara no meio do povão, hein? Nossa, hein, meu? Hoje o ônibus tá uma uva, hein, mano? Ó. Todo mundo lá dentro. Apinhado no. Trocaram as rodas, olha que incrível aqui, ó, o novo modelo de Pascoal. Olha, o Jardimina tá voando, hein? Jardimina tá voando hoje, hein? Não, nunca tará, nunca será. Nunca tará, parabéns. Nossa, nunca tará. Puta, que... É que agora lembrou daquela tatuagem de algum filho da puta que tatuou. Haja o que ajar. Nossa. Jardimina nunca tará, né, agora? Exatamente, nunca tará. O que eu passei hoje foi que eu tava até conversando com o David. Esperar o pagamento cair, cara. Isso é uma raiva. Ah, clássico, cara. Ah, mano, puta que pariu. É uma frustração. Ai, que ódio, mano. Que raiva. Odeio. Eu sempre volto pra esse lugar infernal chamado Hospital São Paulo, cara. Porque lá, tipo, é dividido o hospital com a parte que é da Unifesp, né, cara? Que é o pessoal que é funcionário público. E o funcionário público sempre recebe no quê? No dia 1 do mês, né? Enquanto os fudidos CLT tem que receber. Tem que receber no quinto dia útil, cara. Aí você vê todo mundo gastando lá, ostentando o salário, né? A palavra da moda hoje em dia. É, por dia primeiro praticamente eu já conto como final do mês. Final do mês, ele vai do dia 20 ao dia 5, cara. É bem nessas, né, cara? Isso pra mim é final do mês. Chegou no dia 20, né? Puta que pariu, fudeu. Ai, mano, marcar encontro depois do dia 15 já era. Pô, gente. Que nem agora, fudeu. Vingadores, aí vocês não vão, né? Só se aceitar crédito, tá ligado? Crédito do crédito, é foda. É, que nem mudinho safado. Puta, David, conta essa. A raivinha do David é épica, velho. Raivinhas do David, mas quando a gente for assistir Vingadores 1, o David se fudeu, né, cara? As cadeiras do Cinemark da Santa Cruz eram numeradas, né? E todo mundo tinha seu lugar fixo. Aí todo mundo se sentou lá, que era um grupão, e quando eu fui me sentar, tinha um cara no meu lugar. Aí eu fui falar com ele, você saiu do meu lugar, e o cara não ouvia. Ou pelo menos fingia, porque não sabia se era mudo ou não. Ele fingia um ser mudo, cara, pra não sair. Ele deu o maior migué da história, meu. Aí eu fui reclamar lá na frente, voltei com o cara. E ele conversou, também não sabia, foi aí, falou que não tinha ninguém lá. Eu peguei os dois ingressos que estavam comigo, que era o meu do Jonas, cheguei lá na frente e falei, ah, tem um cara sentado no meu lugar lá, um mudo, não tem ninguém aqui pra tirar ele, então eu quero o dinheiro do meu ingresso da minha namorada. O cara não conferiu o CPF, os RG, assim, ah, tá, tô com esse dinheiro. Tá, eu vou embora. Meu e da minha namorada Jonathan, né? O cara, isso que porra é essa? Como assim, velho? Então, porque ele não sabia que era um grande grupo de nerds. O cara foi na emoção, né, cara? E eu tava com dois ingressos. O cara enganou o pobre nerd. Frase esse David, hein, meu? Você vê que um 7-1 é feito em cadeia, né? Vai um passando pro outro, né? Ninguém quer segurar. O David tomou o dibre, aí ele deu o dibre nos caras do Cinemark e assim por diante. Não, isso aí tem resume o Brasil, cara. Isso aí resume o Brasil. O Brasil é isso, meu. É essa situação. David, põe a vinheta do Cidade Alerta agora. Cidade Alerta. Cinema também, cara, me irrita profundamente. Eu amo ir ao cinema, cara. É uma das coisas que eu mais faço. Se bem que esse ano, meu, sei lá, fui duas vezes no cinema. Foi o máximo, assim, cara. Porque tava... Primeiro tá muito caro e agora a máfia do 3D, né? O 3D dominou de uma forma que nem Vingadores agora não tinha uma sala normal, cara. Você era obrigado a comprar 3D. Ah, cara, cinema se resolve fácil. Tem um cinema, eu não sei se você conhece, acho que você deve conhecer, você gosta. É lá no centro, é lá perto dos mendigos, perto do cinema. Ah, o filme assim aí? Então, lá é grande, é um cinema ok, barato de quarta-feira e não vai tanta gente, mano. Isso que é o bonde lá. E aí você não precisa ficar indo em shopping com um monte de gente, um monte de casalzinho se beijando e fazendo barulhinho. Cara, que me irrita pra caralho, velho. Casalzinho não é nenhum problema. O problema são os adolescentes. O adolescente, é um ser idiota por si mesmo. Excitado, né? Excitado é foda. É perigoso. O adolescente é idiota. E agora, meu, começou a temporada de filmes agora, do Verão Americano, fudeu. Agora é só sessão com esse povo esperto e legal, né? Mas fazer o quê, meu? Eu vou mesmo mais pelo amor ao cinema, mas eu não tiro a opinião de quem prefere ficar baixando o filme, entendeu? Bom, baixar filme é uma coisa, eu acho saudável até. Não, eu também acho, cara, de boa, mas tem gente, meu, foda-se, não vê nada no cinema, cara. Eu prefiro assistir o cão fudido do que... O bagulho tem que ser grande, tá ligado? Grande, gostosa. Sem segundas intenções, por favor. Esse cara pra mim é miado, hein? O quê? Agora? Então, caraca, velho, é muito melhor, velho. É muito melhor você ver... É muito melhor o grande, é isso? O som. Grande é que não tem como eu falar essa frase sem entrar em maus lençóis. Então deixa quieto, eu nem gosto. Não, calma aí. Pode continuar. E todo mundo quer ver a tela grande. Tem como falar isso sem duplo sentido seu. Tô na defensiva, vai. Você é louco, não. Esse é que eu tô pelo caminho sinuoso aí. Eu tô falando com... Ai, meu Deus. Eu vou ficar aqui, é foda. Esse Jonathan, olha só. Voltou com tudo esse Jonathan. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço. O Joker, o palhaço. Tá pegando eu de todo mundo na hora. Não, praça nossa, vinheta. Jonathan é o nazista dos podcasts, né? Tá pegando erro de todo mundo. Opa, Jesus! Ah, boa, vou contar da minha raivinha agora. Com esse preconceito sobre pessoas que raspam a cabeça do nada. Você não pode raspar a cabeça sem ter um bom motivo aparente. Porque, por sinal, pra todo mundo, pra toda a sociedade, ou você tá fazendo quimioterapia, ou você é um nazista safado. Horrível isso. Todo já mundo pode ser um careca do ABC, tá ligado? É, exatamente, velho. As pessoas já começam a te olhar assim, puta, será que eu vou apanhar aqui? No caso do Jonathan, cara, é da Yakuza, hein, mano? Ah, não sei o quê. Tomando com com essa, né? Cara, o Jonathan tem uma foda, cara, que eu lembro. Ah. Olha, o maior estereotipo que eu já vi na minha vida, meu. Foi uma vez ele trabalhando lá na São Paulo, né? Vem a professora blá blá blá lá da casinha da disciplina onde ele trabalhava, né? Meu, e ele trouxe tinha uns blocos, né, de receituário, né? E é tipo branco e a beirada é vermelha. Todo mundo já viu algum tipo bloco de folha assim que é vermelho na lateral, né? Você vai destacando, né? Uhum. Só que do jeito que ele cocou no saco, meu, tipo, é uma parte branca, tipo, pra baixo e pra cima, assim, saindo do saco, né? Tipo, a parte vermelha, né? E tipo, parecia uma caixinha do China Box, tá ligado? Yakisoba, cara. Asiático, né, cara? Carregando a parada, vem a mulher. Não, você trouxe Yakisoba pra todo mundo aqui, cara, né? Aí depois pergunta, porque tem gente que é a favor de sair matando os outros no hospital, sair atirando pra cima. Chega o filho da puta e vem com uma dessa, velho. Estereótipo, né, total, né? Que eu falei, caralho, né, meu? Porra, o cara, coitado, o cara é só um asiático, né? Calma, né? Tem que ver comer. Olha eu aqui comendo yakisoba, não sei o que, né? Lá do João, daquele do Cabeça das Patas, foi o mesmo que eu tive quando eu tava andando com o Daniel. Meus olhos sempre ficavam vermelhos, o meu olho sempre vive seco. É sempre vermelho. Seco, né? Aí eu fui andando com o Daniel aí por aí, a gente foi comprar umas coisas lá na Santa Figênia. Aí todo mundo perguntava: ah, você tá com conjuntivite? Não, não, essa aqui é uma doença, blá, blá, blá, blá, blá. Aí o próximo: ah, você tá com conjuntivite? Não. Aí depois de um tempo eu ficava: ah, você tá com conjuntivite? É, tô. É, as pessoas, você tá com conjuntivite? Que isso? É, tô, cuidado comigo, hein. Só que o David reclama, mas na época do hospital ele vivia pegando atestado de conjuntivite. Olha só. Ele ia direto com isso aí, cara. Vou dar conjuntivite de verdade. A alérgica que eu tenho, eu nunca consigo, porque eu chego um médico lá: ah, você é o cara que tem conjuntivite alérgica, né? Toma esse atestado de horas aqui, 3 horas aqui, e vai lá pro seu setor, pode subir lá, você trabalha ali em cima, né? É isso mesmo, obrigado. Puta, valeu. Merda, que bosta. É, não, cara, teve uma época mágica no hospital que você ganhava 10 dias de atestado de... Ah, cara, isso era um sonho no colégio, mano. Sonho do colégio, pegar conjuntivite e cachumba pra ficar em casa uma semana. Ah, eu nunca consegui, velho. Na época eu tava na escola, deu uma sorte, cara. Eu estirei um tornozelo, né, cara? Caí, fiquei de tala, tipo, um mês, né? Na hora que eu tirei a tala, eu peguei aquele... Como é que chama aquela doença lá que você tem? Sífilis. Não, não, não, cara. Não, aquela que você fica se coçando lá, meu. Tem uns pontinhos vermelhos, eu esqueci. Sarampo? Catapora. É catapora. Caralho, sarampo eu tava na merda, viu? Não, mas acho que sarampo todo mundo pega, não é? Sarampo é normal. Eu sei que eu peguei catapora, meu. Eu, tipo, fiquei 2 meses em casa, meu, direto. Foi difícil. Caraca, aí é delícia, hein, mano? Eu tinha sumido, velho. Quando ele voltou, eu falei, caralho, já tinha até desacostumado já. Ficou muito tempo fora. Acho que foi, tipo, os atestados, 12 atestados que o Sergião pegou, velho. Ficou muito tempo fora. Foi de conjuntivite, mano. Quando eu peguei 10 dias, assim, depois eu voltei, eu peguei mais 7, tá ligado? Que jogo você zerou nesse meio tempo aí? Nossa, eu tava jogando Call of Duty, cara. Que merda, né? Desperdicei meio tempo, né? Nada, mano. Tem que fazer isso, mano. O ruim também é que é difícil ficar doente, cara. Isso é meio triste. Eu tenho que ficar mentindo. Eu não gosto. Minha consciência pesa. Quando você trabalha no hospital, você fica sujeito a tudo, né? Você tem que ficar doente é de menos. Eu nunca tinha pego conjuntivite também. Peguei, velho. Tipo, apesar que eu acho que boa parte, eu acho que é culpa do David ou do Sérgio. Que, mano, eu nunca vi ninguém pegar tanto conjuntivite quanto o Sérgio, velho. Meu, todo mês. Ele tinha conjuntivite, velho. Todo mês. Não, vocês estão aumentando um pouco, né? Não, mas caralho. Na moral, se puxar seu prontuário lá, vai ver quantas fichas de conjuntivite você tem, velho. É, foi uma época meio doida, né, cara? Mas você tava pegando meio. Toda hora tava. Realmente tava com conjuntivite, né? Tinha umas espumas saindo do olho do Serjão lá. Eu tava tacando novo Algina no olho, né? Aliás, é uma dica, hein, cara. Me contaram isso aí, eu não tive coragem de fazer, cara. Se você jogar novo Algina no olho, você pega na hora, tá ligado? Ah, eu não vou pagar pra ver, não, cara. Paga pra ver, Lucas. Vem aí, cara. Você virou um mito, hein? E não mito vagina... nada, hein, mano. Mito nada, falaram que é verdade isso aí. Eu não sei qual que é, meu cara. Quem disse que eu tô foi um cego, né? Desse jeito. Tudo tem limite, cara. Tudo tem limite. Ah, tem uma coisa que eu tenho raiva, mas se seu emprego é uma merda, nada tem limites, cara. se uma coisa que eu tenho raiva é pessoas extremistas, cara. Eu tava conversando com, no meu trabalho, eu lidou com o público. E se você... Você trabalha numa gráfica, né? Só explicando pra todo mundo. Eu não quero falar muito onde eu trabalho, é que eu acho isso uma bosta. Existem algumas regras que você não pode citar em público, tá ligado? Porque é a grande chance de, sabe, as pessoas saem um estádio do chão e elas querem lutar uma com a outra. Teve o protesto dia 15, eu não sei que diabos eu fui falar da Dilma, cara. Meu, o negócio ficou... Mano, 13, o pessoal queria se bater, mas que não sei o quê, que não sei o quê. E aí nossa, fica aquele... jura? Caralho, velho. Não, mano, é muito escroto, cara. O pessoal perde as estribeiras, tá ligado? Fica vermelha. Pô, mas a senhora é de idade, cara. Eu nunca vi a senhora de idade falar palavrão, mano. Aquela cachorra tem que sair do não sei do quê, mano. Meu, isso me lembra, meu. Se o David achar esse vídeo, é sensacional, hein, cara. O vídeo da Folha lá desse dia do protesto lá, meu. Ah, mas será que a Dilma vai pedir aqui o... pra sair, né? Porque 1 milhão de pessoas na rua, né? Tem que sair. Aí vem a repórter na hora, mas o país tem 190 milhões. Aí ficou aquele silêncio, ela olhando pra cara dela. Será que a Dilma já assinou a renúncia? 1 milhão de pessoas tem que assinar a renúncia. Mas o Brasil tem 190 milhões. Ah, minha filha, né? Não me veja jogar esses dados verdadeiros na minha cara. Tá ligado? Aquela cara, ela não falou isso, mas ela fez uma cara dessa, entendeu? A minha filha, meu, é foda. Essa é uma das minhas raivinhas agora, cara, porque todo mundo virou cientista político agora. É, nem, né, é extremista mesmo. O pessoal não sabe, mano, desesperado, eles querem um bagulho, sei lá, não dá pra entender, mano, eles são malucos, só isso. Tá foda mesmo. É que tem coisa que não se discute, é política e religião, velho. Não, se discute sim, rapaz, mas se discute certo. Não. Futebol também é uma parada que eu não abro. Caraca, é foda. Ah, então, não, não se discute, se conversa. Se a pessoa dá verde agora tira o chapéu pro Jonathan. Palmas pro Jonathan. Viu? Momento de sabedoria. Sabedoria oriental. Apoiou muito pra aprender isso, né? Discutido, né? Você levou muito xingo em festa de família, né, Jonathan? Quando você falava alguma coisa de política, alguém vinha xingando. Ia com a paulada. Até aprender, né? Ah, então, mais ou menos isso. Tá vendo? Hoje de inferno, cara. Você não pode falar uma merda no churrasco, sei lá, que você é o ovelha negra da família. Não, acaba o clima, você participou, né? Em muitos churrascos, né, senhor social aí? Não. É, né, senhor Sérgio, né? É. Que a vida é de última hora que não vai, tipo, no dia anterior, né? Mas eu tive um bom motivo, eu fui na Comic Con aqui, cara. Não, é sério, eu te juro, se eu não soubesse que realmente você foi, mano, o cara, tipo, do nada, você convida o cara pra um churrasco, aí, de última hora, ele fala, ah, então eu não vou pra Comic Con, sei. Não, sério, ganhei um ingresso, sei, de última hora. Aí você vê, o cara foi mesmo, filha da puta, velho. É, claro, foi mesmo, né, meu? Senão eu ia na sua festa, né, meu? Velho, eu já tava riscando assim, seu nome, já da minha lista, assim, já, filha da puta. Olha só, olha, cara, quase entrei na lista negra do Jonathan, viu? E vi alguém da Yakuza aqui. Eu tenho um problema que o David vive reclamando, é de escrever errado, cara. Eu não leio o que escreve. Cara, é uma parada que ele fica possesso, cara. Eu fico falando por frase, tá ligado? Eu jogo louça, arrumar, eu não faço... Você só joga a palavra-chave pra ele. Eu só jogo palavras e deixo ele organizar. Você não pode formar frase, né? Não pode, eu não consigo formar frase dessa vez. Ele só faz palavra-chave, cara. É, isso mesmo, é tipo um tag. Não, mas ele tá fazendo isso agora. Porque antigamente ele jogava um monte de letras sem nexo nenhum. Um espaço entre os meios, eu não consegui entender nada. Eu perguntava depois e respondia com uma outra frase que também não tinha nada escrito lá. É, mas essa acho que é a mais engraçada. Tem outra não. Cara, ninguém tem mais raivinha, cara, olha. Porque a raiva, ela vem e sai, tá ligado? Dificilmente você vai ficar querendo lembrar dela, até porque ela é um negócio desconfortável. Eu tava olhando aqui, acho que também tem aquela de você tá conversando, desenvolvendo uma conversa com alguém que seu interesse, e aí você recebe aquela mensagem que você esgotou. É, isso é coisa de pobre mesmo, né? Que você não tem mais crédito, tá ligado? Ah, nossa. Você atingiu 80% do seu limite, se fode aí. Cara, isso é broxante, mano. Outro dia eu fui... Não sei onde eu fui, cara. Eu fui com o Arion, que não tá participando aqui, mas já participou do podcast, né, meu? Eu tava sem crédito, né, meu? Eu fui mandar mensagem pra ele, né, e aquela... Ah, meu, se você não tem crédito, você quer mandar uma mensagem a cobrar, né? Clássico. Mas e o Arion também é um fudido, né? Tipo, eu tenho mais preguiça de colocar crédito, né, cara? Não é nem isso, né? Tipo, de ser fudido assim. Mas o Arione é meio assim, né? Aí eu fui mandar, vou tentar a sorte, né, cara? Claro que não ia dar certo, né? Tipo, eu mandei, né? Só que. Você já percebeu? A Tim, cara, quando você tenta mandar e você não consegue receber, você recebe as três primeiras letras da mensagem, entendeu? Aí depois eu fui pra ele, meu, não consegui, né? Não sei o que. Meu, a gente tinha que bolar um sistema, cara. Em três letras você tentar falar o que você quer, cara. Nossa, isso é muito de baixo, cara. Ao extremo, hardcore, né? Isso é ser fudido ao extremo, cara. Se você tentar fazer um código, entendeu? Mas geralmente só funciona pra essa situação. Ó, tipo, eu vou me atrasar, você tem que. Ou seja, daqui 5 minutos eu vou chegar, entendeu? DK5, entendeu? Alguma coisa assim. Não, tipo, você tem que. Não, ATR no primeiro mensagem a cobrar. Isso. E na segunda mensagem, 5M. Isso, cara. Isso. Eu acho que tá tentando. ATR. Atrasar, vou me atrasar, entendeu? Tá. Tá vendo? Olha, é um sistema. Ó, pra você que é fudido aí, a gente tá falando aí, não tem crédito, mas você pode tentar usar isso, meu. As três primeiras letras aí, quando der erro a sua mensagem pra mandar a cobrar, meu, eu crio um código. Você e seu amigo maluco aí, entendeu? Burlando a Tim, hein? É, a Tim é uma maravilha, tá vendo? Burlando sistemas, né? Sistema. Cara, o pai do Chris fez isso num dos episódios de Todo Mundo Odeia Chris. É, do cobrar, né? Exatamente. Na moral, tem que mudar o nome desse podcast, velho. Porque, meu, a gente só tá inserindo maracutaia aqui, né? O atestado de 6 horas, enganando aí a Tim. Porra, tão muito corrupto esse podcast, velho. Continuando isso aí, você tem alguma coisa de corrupto ou não? Alguma coisa pra burlar o sistema que você conhece? É, coisa podre aí? Ah, não, tem sim. Na época que eu trabalhava na Cidade de São Paulo, eu falava que eu pegava duas conduções pra poder chegar lá. Clássico. Eu pegava um busão só, um metrô, chegava lá que se foda, vou sair esse final de semana na custa do trampo. Sempre, velho. Eu acho que esse é o meu corrupto, o lado corrupto. Acho que é esse, velho. Mas que isso não é muito feito, não. O hospital e maracutá é na hora, né, meu? Tipo, uma palavra associa a outra. Sinônimo, né? Que nem você, ou sua mãe conhece a pessoa que trabalha no atendimento do pronto-socorro e falou, não, vamos colocar Peraí. Folha ali um pra frente. Mas sabe que tarefa? A gente tá tendo algum correspondente por telefone, meu. É o David. Nossa, que é isso? Parece muito. Diga aí, como é que tá a situação do Tietê? Tá com você com o telefone, tá a mesma coisa, velho. Mas tá bom ainda o áudio dele, ainda tá. E agora? Agora tá bom. Tá bom. É porque o comédia do Lucas virou pro outro lado agora. Ah, comédia. É uma coisa que eu odeio. É chamar de comédia. Isso é comédia, porra. Gírias, né, cara? Gírias, meu. Tem algumas gírias que eu não entendo ainda, cara, que é bizarro. Até hoje, meu, cara. Suave na nave. Eu nunca entendi isso, cara. É só pra rimar isso aí, meu. Suave na nave. Isso é pra você identificar um outro pobre com o pé de você. É nóis, Queiroz. O David fala como se tivesse milhões na conta, né? Outro pobre. Recebi o telefonema do Santander hoje. E você foi no Santander? O que aconteceu no Santander? Não. Eu recebi novamente hoje uma ligação do Santander às 19h23. Pague suas contas, né? Exatamente, pague suas contas. Nossa, foda. Outro motivo de raidinha, ligação de banco, vai se foder. Ainda mais se você tá procurando emprego, você tá desesperado quando o outro telefone trocar pros caras te chamaram pra entrevista. Aí quando você atende o telefone, fica assim, David? Sim, então. Então, eu sou aqui do Santander, tô ligando porque você tá devendo aí uma conta aí de 3 mil reais aí, ou algo do gênero. É foda. Mané, olha aí. My first attempt at a eHarmony video. I'm nervous, but I'm excited at the same time. So I'm just gonna start talking about what I like. I love cats. I love every kind of cat. I just wanna hug all of them, but I can't hug every cat. Can't hug every cat. Bem, lembrei de outra raidinha agora. Aliás, é uma raidinha recém-adquirida. E pra quem não sabe, ultimamente fiz uma aquisição, né? Na verdade, que foi meio involuntário, mas agora estou com um gato em casa. Foi um gato que caiu no meu quintal, do meu telhado. Um gato bebê. Tipo, pelo jeito parece que tem uns 2-3 meses. Sessão da tarde, hein? Nesta terça, tem uma comédia em ritmo de confusão. Na sessão da tarde, eles viviam se metendo em confusão. Só que ela... ele sabe jogar futebol, né? Eles vão aprontar altas confusões no Jabaquara. E não sabe nem porquê. Em busca de confusão, uma divertida aventura. Nesta quarta, na sessão da tarde. Então, e beleza. E a gente tá procurando um lar pra ele e tudo mais, e aí por enquanto a gente tá ficando com o gato. Meu, esse gato, essa porra foi uma invocação do capeta. Esse gato desgraçado, ele gosta de fuder tudo. Aí, por exemplo, olha só, tô lá eu jogando a minha ranked no Dota, né? Pra quem não sabe, ranked é o... Ih, que piada, hein? Mas vai, tô zoando, vai. Como assim, piada, mano? Não, mano, esses caras jogam Dota, LoL, vai. Você reclamou do meu amigo, ah, você é fã do LoL, mas tá jogando Dota, mano. Lógico, velho, já viu o gráfico do LoL, mano? Aquilo é um Game Boy computador, velho. Caralho, é uma treta aí. Vai lá. Então, é beleza. Aí tipo assim, velho, você não pode perder porque é questão de pontuação, tá ligado? E tá todo mundo ali ralando pra poder conseguir a porra da pontuação. Aí eu tô lá de boa jogando, aí chega o gato, filha da puta, e eu tô lá assim, eu tô batendo a perna. E o gato começa a enfiar a garra na minha perna enquanto eu tô no meio de uma team battle lá, velho. Ele tá com esse maior quebra-pau fudido, qualquer botão que você deixa de apertar já mata o time todo. E esse filho da puta começa a brincar com o meu calcanhar e começa a fuder todo o meu calcanhar arranhando. E mano, o gato embora, chuta ele pro canto, ele volta correndo com mais força ainda, mais ficar maluco. E é toda hora, velho. Quando não é isso, ele desgraçado aprendeu a subir em cima da mesa, eu tô lá com o mouse de boa jogando, e ele começa a seguir o mouse e pular em cima do mouse da minha mão, enfiar a garra na minha mão. Nossa. Tipo... Qual é o nome do gato? Então, não tem nome de gato, eu chamo ele de gato por enquanto. Sir Pounce do Game of Thrones. Ia ser um nome da hora, velho. Por enquanto está com um gato, por enquanto. Pau. É que nem o papagaio de casa, cara. O papagaio não tem nome, cara. É só louro ou lourinho, cara. Mas é um inferno também, cara. Porque ele anda na casa inteira, ele não dá a mina pra ninguém. Ele come tudo que tiver ao alcance dele, né? Parece um rato, desgraçado. Um rato de pena, né, cara? Como eu disse... Comeu uma nota de 20 reais a última vez, não foi? É verdade! Como é que é? Ele comeu uma nota de 20 reais, que era, tipo, de uma amiga da minha mãe, que tinha pedido pra minha mãe comprar um negócio. Só que eu não sei o que é. Só que minha mãe bobeou lá na mesa. Ele foi na mesa e comeu meia nota, cara. Maluco, não acredito, como, velho. Não tem como, nem como você ir no banco e trocar essa porra dessa nota. Minha mãe saiu perdendo tempo pra pegar 20 reais dela mesmo, entendeu? Cara, na moral, já tinha enfiado essa filha da puta dentro da panela, velho. Não adianta. Não. Como eu disse, no primeiro podcast, ele é um rejeitado. É um pet rejeitado do Silverhawks, cara. Desgraçado. Fora que ele tem um sonar bizarro. Ele tem, sei lá, mano. O que que ele... Ele grita, né? Ele fica gritando, é. Parece um corvo. Ah! O dia inteiro aqui dentro de casa. Em vez de falar alguma coisa, né? Ele é só louro, café e gritar, meu. É isso que ele faz. Ele é tipo aquele velhinho, David do. Eu quero café, tá ligado? Só que é em forma de papagaio. Quero café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria que não. Merda nenhuma! Desculpe! Meu, filho da puta! O cara comeu 20 conto, velho. Ele comeu no fazano dos louros, velho. Como assim, mano? Literalmente, mano. O cara foi comida de papagaio mais cara do universo, meu. Nossa, que raiva, ele, velho. Ele rasgou só pela zoeira, meu, cara. Nem comeu o negócio. Tag life, né? Tag life. Tag life. Se eu tivesse uma câmera de vídeo, eu já tinha feito tag life. Desgraçado. Ah, você ia deixar ele. Você não ia deixar com a nota de trás, cara. Putz. Não ia mesmo, cara. Eu não ia. Teria dado um tapa no papagaio. Cara, faz foto. Com certeza. Se eu tivesse visto, eu teria dado um tapa. E foda-se o... Como é que chama? O órgão lá, cara, daqui, meu. Não entendi também. Como é que aqui protege os animais aqui, cara? Esqueci. O Ibama, meu. O Ibama? Eu que nem diz a moça a velhinha no ônibus, né? Tem que chamar o Obama. O Obama. O que o Obama vai fazer? Mas tá preconceito. Hoje você tirei o dele. Peraí, que a internet de vocês tá uma merda, cara. Nossa, é, tá bom. Não, é o seguinte. Não é porque eu tô no torrent aqui, mal aí. Desgraça de televisão do Satanás! Que vocês têm merda na cabeça, pomba! Eu não quero deixar a torrente aberta só. Pessoas que trocam o L pelo R, cara. Teve uma senhora, uma puta que maldade, cara. Ela ressaltou assim: eu vou levar a Cláudia na clínica, mano. Puta que pariu, velho. Isso dá uma raiva. A Cláudia na clínica. Ai, cara. Síndrome do Cebolinha é muito estranho. Ah, cara, mas é triste, velho. Ai, puta que pariu, mano. É que nem quem fala Arlô, mano. Ai, bosta, velho. Arlô? Que é Arlô? Eu conheço duas pessoas que falam Arlô. Ah, tá, você tá falando. Você tá falando do, da linha de eletrodoméstico lá, o produtor lá, o. É? Você tá falando do eletrodoméstico, Arlô. Não! Porra! Não, a pessoa que realmente atende o telefone falando Arlô. Ah, Arlô, entendi. É, coloca R onde não tem. É uns malucos aí, velho. Isso me irrita. É, então, né, David? Acho que alguém falou que não gosta de ouvir coisa errada, né? Você percebeu isso, David? É, eu percebi sim. Então, né? Irônico isso, né? Cara, acontece, né, velho? É fazer o quê? É o princípio humano, sei lá, foda-se. Aliás, eu queria comentar sobre uma raivinha, né? Que é no caso quando você vai lá, agita o trampo pra uma pessoa, a pessoa nem agradece, né, David? Será que vai ficar na edição? Desculpa aí por fazer um esforço em vão, então, né? Da próxima vez eu mando se tiver certeza se você entra, né? Desculpa aí. Cara, é mó engraçado ele no WhatsApp, né? Oh, pra onde você mandou isso daí? Ah, tá. Nem valeu, foi? A conversa tava muito maluca, eu tava fazendo várias coisas aqui naquela hora. Ah, não foi pra FBI, não foi pra BIM, não foi pra CIA, não foi pra Polícia Federal. Ah, tá. É, ele mandou interrogação, né? Onde é? Fala, na Marselhesa. Não, ele mandou de novo interrogação. Falei, meu, dá pra você escrever a pergunta? Aonde é? Eu escrevi, Rua Marselhesa. Ele, ah, tá. Mano, qual que é a diferença entre Marselhesa e Rua Marselhesa, do que era. Não, isso aqui você não escreveu o que que era. Você perguntou aonde era. Caralho, tá foda. Ah, tá, essa merda aí, né? Só faltou falar isso. Que safado. Tá no e-mail lá do que é a vaga. Eu indiquei você pros dois, tanto pro administrativo quanto pro... Não, não vi o e-mail. Falei que eu não vi o e-mail. Ô, me indica mais. Escreve que você não sabe é. Oh, David é o cara do século passado, mano. Não vê e-mail. É, não recebi a sua carta ainda, Jonathan. Mande o telégrafo que é mais rápido. Ah, meu Deus, Jonathan, como está o verão aí, né? Tipo, no outro lado do país, não sei o que, né? O calor de Tóquio, né? Ah, minha gente, a gente já tá encerrando o podcast aqui numa última rodada de raivinhas de vocês. Realmente vocês, olha, meu, o mundo poderia ser melhor se não tivesse isso. Vai lá, David, solta uma sua aí, qual que é? Não sei, eu tô pensando aqui, eu tô dando uma volta em casa. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Tipo filho da mãe, cara. Sabe o que eu queria, assim, cara? Não tivesse gente que ficasse brisando, entendeu? Que poderia assassinar e não dar uma volta dentro da casa, cara. Rapidamente, só responder o negócio. Então, mas quando tem isso, porque tem uma pauta. Mas é uma pauta que eu estou falando há um ano atrás, cara. Meu, raivinhas, faça sua lista de raivinhas. Não, mas por mais que a gente chame de pauta, eu acho que quem tá ouvindo é bom saber. A gente não tem pauta nenhuma. A gente fala, ah, vamos falar sobre isso. Só que chega na hora H, velho. É tudo na base do improviso. Vê se alguém pesquisou alguma coisa. De amanhã tem pauta, sim. Agora a gente vai gravar comentando os trailers aí, já é uma pauta, cara. Ah, sei, deve ser o nome dos filmes e acabou, né? Não. Nome não. Diretor e o MDB no navegador. É claro, né? É uma pauta aí. Mas isso aqui não é uma pauta simples, meu. É só lembrar as raivinhas aí. Todo mundo lembrou alguma coisa. É verdade. Ah, foi um prazer participar, hein, mano. Ô, Sérgio, o cara roubou seu lugar, hein? O cara tá fechando o programa. Eu tô percebendo isso aqui, meu amigo. Quem encerra essa parada aqui sou eu, rapaz. Eu tô me despedindo. Vai lá, Sérgio, quem manda essa porra sou eu. Sérgio, eu quero saber quem é que manda nessa porra. Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra? Mas ó, vamos encerrar aqui o podcast, né? Antes que dê uma merda maior ainda, né? Mas eu queria agradecer ao Lucas. Você quer fazer algum jabá, algum projeto seu aí ou não? Ah, cara, não, tô de boa. Me adicionem no LOL, né? Sei lá, quero jogar com alguém. Tá, a gente pode. Pô, esse Dota. Eu estou sentindo uma treta! Aí, olha, eu senti uma. Eu pressenti uma treta, né, cara? Desculpa aí se o cara tem que pedir pra adicionarem ele, né? No Dota tem bem mais gente aí. Ah. Então tem que pedir. Eu só queria avisar que o Lucas está fazendo um projeto secreto do Speak Melon. Só isso. Ô, louco. Não, não vamos divulgar mais nada, mas ele está já envolvidão aí no... Só pra irritar o David, que não gosta de gente que fala errado. O cara tá envolvidão aí. A hipocrisia, o David também falou errado. Certo? Não foi só eu, não. Todos falamos errados. Todos falamos errados. O problema é quem escreve errado. Meu problema olha, é quem escreve olha, errado. Só, olha só isso da raiva do David, cara. Puta que pariu, mano. Vai se fuder, professor. Vai tomar no cu. O David é um nazista da gramática, né, Gel? Nazista. Queria agradecer também o Jonathan Sonoda, sempre voltando pra esses temas malucos aí, né, meu? Oh, não, o Jonathan se pá vai voltar aí no podcast do Demolidor. Ah, é? Você tá assistindo essa merda? Tô. Pode chamar aqui, tô manjando dos Paranauê. Mas o Demolidor é quem mesmo? A da DC, né? Já quico ele na hora. Queria que pena, né? O Jonathan caiu aí, né? É o Batman Vermelho, né? É o Batman Vermelho. E quero agradecer ao senhor David, né? Vai editar aí o podcast. Se fode aí, porque o áudio tá uma merda, né? E o áudio tá uma merda é o de vocês, né? Você aí, David e Lucas, né? Vai ter que se virar pra editar essa bosta. E fiquem com essa edição maravilhosa de músicas dele aí, que eu não sei o que ele vai colocar, né? Nem o eu sei, David, afinal, David Guetta, né? Não, o David é o senhor das referências, cara. Pode deixar que ele... Não, ele só tem referência pra piada, cara, de áudio de piada. Vá merda! Ele não tem referência de música porque ele não escuta nada, gente. Ó, eu só tenho que te dar um toque aí, David. Você tem que deixar uma música tocar até o final, que agora eu tô fazendo isso aí, meu. É tipo uma que você escolhe aí que toca. Eu posso sugerir uma? Vai lá. É um funk. Pode ser, meu. Aquele do... A novinha do grau, acho que... Ah, tô ligado. Aquele lá, mano. Aquele é sensacional. Isso é pra irritar você que está escutando esse podcast. Não vai voltar nunca mais, cara. Porque tem coisa que mais irrita no mundo. Aí, ó. Fechou. Pra fechar com chave de ouro. Isso aqui é um funk irritante pra você, viu? Ah, já quer raivinha, né? É isso, minha gente. Até mais. Não sei quando a gente vai. Até mais. Experiência profissional.